ouvi louvar de todo o coração. Estou sempre pronto pra toda situação. Eu olho pro céu e creio na sua palavra, pois pra mim Cristo vive e não é conto de fada. Muita gente crê na hora, passa batido, não dão valor pro sacrifício vivo. E você diz pra mim, com que se importa? Com a pé de luxo, Land Rover na porta. Humilha, maltrata seu próprio semelhante. Cadê o amor estampado no semblante? Já não reconhece quem faz por você. Não tem mais humildade pra agradecer. Eu te digo, desse jeito não dá. Pois sei que o inimigo quer me abraçar, mas não consegue, porque tô cheio do Espírito. Tipo aqueles que têm um compromisso de pregar o evangelho a toda criatura, de falar da verdade mesmo quando nu e crua. Pois da sepultura ele ressuscitou. Muitos que nem eu hoje são homens de valor. Vamos louvar, vamos louvar. Através do hip hop, através do hip hop. Vem pra sentir, vem pra sentir. Há um som que está aqui, há um som que está em mim. Vamos louvar, vamos louvar. Através do hip hop, através do hip hop. Vem pra sentir, vem pra sentir. Há um som que está aqui, há um som que está em mim. Conversão de coração, na caminhada eu tô firmão. É isso mesmo, algo sobrenatural. Preparados pra batalha do mundo espiritual. Avisa pros irmãos, deixa de lado esse mundão. Faça parte da tropa, sirva o Deus de Abraão. É só querer chegar e se envolver na nossa banca. Puxa a cadeira, senta, ouça a palavra, fica pampa. Aceita Jesus Cristo, truta, muda a sua história. Mergulhe no batismo, sinta o som e dê um glória. Joga a mão pra cima, canta na autoestima. Louve a nosso Senhor e sinta a pura adrenalina. Pois pode ter certeza, inferno todo vai tremer quando vê os maloqueiros louvando a Jeová de Lê. Traçando outro corre, se tornando mais forte, ouvindo a palavra e também tomando posse. Fazer a diferença nesse mundo é o que queremos. Mostrar o caminho certo para quem tá se perdendo. O rap é estratégia, nossa forma de resgate. Nosso verso salva vidas, mas só Deus é o escape. Vamos louvar, vamos louvar. Através do hip hop, através do hip hop. Vem pra sentir, vem pra sentir. Há um som que está aqui, há um som que está em mim. Vamos louvar, vamos louvar. Através do hip hop, através do hip hop. Vem pra sentir, vem pra sentir. Há um som que está aqui, há um som que está em mim. Guerreiro de la alma, ele de fora, e tô aqui pra rimar, pra cantar, na moral, pra sorrir. Seja como for, eu tô aqui pra louvar o hip hop, R&B e também no raga. Eu chego cantando, rimando, mandando um salve pra todos os manos. Ei, crush, a milhão continua louvando. Rock criou a terra e criou o mar. Tudo, tudo que criou, criou para nos dar. Criou por nos amar, por isso eu vou louvar. Hey! Vamos louvar comigo, vamos louvar. Ao Alfa e o Omega, o que era, o que sempre será. Multiplicou o pão, abriu o mar. Fez o cego enxergar, paralítico andar. E tem nego teimoso que ainda não quer enxergar, assim não dá. Louvo pelo